tristeza, identificação. Esta é a CYJ 322, Rádio Nova Era de Conradópolis. Frequência livre de 540 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Nova Era, a mais completa programação da região do Vale do Ivaí. A melhor equipe de comunicadores do seu rádio. Notícias, informações, jornalismo sério, reclamações, prestação de serviços e solidariedade. Reportagens ao vivo e na hora que os fatos acontecem. Esporte e músicas de qualidade. Rádio Nova Era, a rádio do seu jeito, a rádio que fala o que você gosta de ouvir. Para ficar bem, tem que ouvir a Nova Era, a rádio música e notícias do Vale do Ivaí. Vem aí, mais um programa campeão em audiência, padrão Nova Era. Começa o programa do Pezinho. A hora certa na Nova Era, 5:01 agora, bom dia. Obrigado aí pela sintonia, manhã gostosa, viu? A hora certa, 5:05 agora. Programação segue em frente até as 7 da manhã, viu? Essa é a Rádio Nova Era, uma empresa do Sistema Nova Era de Comunicação Limitada. A direção geral é do Valdinei Del Grande, o DI, Departamento de Jornalismo, o Ronaldo Senes, o Berimbau. Telefone para você ligar para cá, ó, 3452-1233. E também tem o celular da rádio, viu? 99981-6178. 5:05 agora, bom dia, milionário José Rico. Duas camisas, levanta que tá na hora, bom dia. Agora 5:09 na Nova Era, tira o pé do chão, tá na hora. Eu sei que vocês merecem o melhor, e a Ótica Visão sabe bem disso. Na Ótica Visão, você compra com qualidade as melhores lentes e as mais lindas armações. Além de lindos relógios, em até 10 vezes sem juros e assistência completa. Vá para a Ótica Visão e fale com um de nossos profissionais. E já sabe, né? Cobrimos qualquer oferta. Ótica Visão, em frente ao Banco do Brasil, em Faxinal. Móveis Cardoso, alegria de comprar barato todo dia. Móveis Cardoso, eu compro perto pra você fazer economia. Melhor atendimento e condição de pagamento. Estamos com você em todos os momentos. Você conhece, você sabe e confia. Móveis Cardoso é a loja da família. Qualidade, preço, site, é no Móveis Cardoso. Móveis Cardoso. Exercendo o sexto princípio do cooperativismo, a intercooperação, a Cocari mantém parcerias com a Rodocop, a Aurora Alimentos e a Conagro, o que fortalece as ações que são promovidas na área de atuação da Cocari, gerando mais empregos e renda para os municípios. Com a força dessa união, são realizadas iniciativas que trazem desenvolvimento local e responsabilidade social, além de incentivar a preservação do meio ambiente.